and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Dois participantes. Só um fica. Quatro blocos de perguntas. Três perguntas para cada. Vence quem tiver mais pontos. Concorra a prêmios incríveis. Fique agora com Yasmin, Miotti. E está começando mais um Quem Quer Ser um Dinossauro? Sejam bem-vindos, internet, para mais um Quem Quer Ser um Dinossauro All Stars, parte 2. Exatamente, nós vamos dar continuidade à zoeira zoeirística que rolou no episódio passado. E acabar, né? Não vamos... Calma, só tem mais um. Então, como esse vai ser o último episódio, a parte 2 e a parte final, só pode haver um, decidimos adicionar um pouco mais de sangue nas quartas de final. Como é que vai ser, Miotti? As quartas finais só vão ser trilha sonora. A gente dividiu dois grupos de quatro participantes cada, não vão fazer um contra o outro. Todo mundo vai ter 10 trilhas sonoras, tá? Eu vou tocar a trilha sonora e todos vão responder as 10 trilhas sonoras no chat pra mim. Trilha sonora que o Miotti tocar vai valer pra cada um de vocês e cada um de vocês tem que responder individualmente num chat separado para o Miotti, para não haver pesca, cola ou qualquer outra coisa do tipo. Numa música tem três coisas que você pode adivinhar: o nome da música, o nome do infeliz que compôs a música ou cantou a música e o nome do filme da música. Cada uma dessas coisas vale 10 pontos, pra ficar bem claro. Vencem os dois participantes que tiverem mais pontos ao final dessas 10 músicas. Então vamos apresentar os nossos concorrentes do primeiro grupo das quartas de finais do Quem Quer Ser o Dinossauro All Stars. Tá muito grande esse negócio. Parte 2. E o primeiro concorrente do grupo A do Quem Quer Ser o Dinossauro All Stars blá, blá, blá, blá, blá, blá, é o Bruno Costa. Boa noite, galera. Bruno Costa na área. Se derrubar é pênalti. E sem a ajuda do advogado do Fluminense. O nosso segundo concorrente é o Gutenberg Lima. Mais uma vez, Guto Lima Santos, para defender o seu título de drag do Jurassic Cast. Esse gostou, hein? O terceiro concorrente da Série A é o Luiz Felipe Cardeiro. Opa, Série A mesmo. O Flamengo não quer ir pra Série B, não tem nem claro, como é que a Globo é ajuda, não deixa. O Botafoguinho. Se o Botafogo fosse ajudar pela Globo, era fácil. E por fim, o nosso último, mas não menos importante concorrente da Série A é o Éder Cardoso. É, pessoal, agora essa é pra valer. Aqui é Highlander, só passa um. Não, na verdade só passa dois. Passa dois, não interessa. Vamos agora tocar uma música e ela vai durar 40 segundos. Vocês têm 40 segundos para responder quem fez a música, qual é o nome da música e qual é o filme que a música tem. Cada uma dessas coisas vale 10 pontos e tudo é num chat separado para o Miotti. Primeira música então, sem enrolação, 40 segundos. Bruno, qual foi a sua resposta? Roxette, Listen to Your Heart. Acertou o nome da banda. Éder, sua resposta? Ah, eu errei mesmo, mas eu achava que era Take My Breath Away, não sei porquê. De maneira nenhuma. Mas eu acho que é do mesmo filme, Top Gun. De jeito nenhum. Certeza? Certeza que certeza. Não é. Guto? Qual foi sua resposta? Master Big Love, Roxette. Roxette também, 10 pontos para o Guto. 20 pontos, né? Acertei a música? Acertou. Ah, é? Acertou a música? Yes! Tô mal, não tinha visto aqui. Ele só falou como um retardado, foi, mas tá acertou. Não, miotez. É. E Luiz, qual foi sua resposta? Eu acertei a Roxette, o nome da música eu chutei, e Dissolver Now, que já vi que eu errei. E o filme, por coincidência, eu errei igualzinho ao outro aí, que eu coloquei Top Gun. É, não sei porque vocês falaram Top Gun, pô. Então vamos lá, Yasmin, qual a resposta correta? O filme é Uma Linda Mulher, a banda é realmente Roxette, e é Must Have Been Love. Costa está com 10 pontos, Gutenberg está com 20 pontos, Luiz Felipe Carneiro está com 10 pontos e Éder está com 0 pontos. Segunda música. Éder, qual foi sua resposta? You Only Live Twice, da Mulher de Vermelho. Só acertou a música. Luiz? You Only Live Twice é a música. O nome do filme eu coloquei em inglês, mas é com 007, assim, vive duas vezes. E a mulher eu não lembro. 20 pontos. Bruno Costa? 007, You Only Live Twice, só se vive duas vezes. O nome da música, You Only Live Twice. E se não me falha a memória, Nancy Sinatra. Porra, 30 pontos para... 30 pontos Bruno para Costa. Bruno Costa. E o Guto? Não sei. Sei. Vamos para a terceira música. I run for the bus, dear. While riding, I think of us, dear. I say a little prayer for you. At work, I just take time. And all through my coffee break time, I say a little prayer for you. Forever and ever. Qual a sua resposta? Casamento é o Melhor Amigo, filme. A música é Say a Little Prayer. E você falou que quem tá cantando tinha que ser quem é a versão do filme, né? É, e no filme foi o elenco que cantou, não foi? 30 pontos pra Luiz. Eu gosto das respostas do Guto. Guto, fala a sua resposta aí. Conheço, mas não lembro. Caralho, foi, o melhor foi o do Éder agora. Éder, sua resposta... Como você escreveu, vai? Olha, eu escrevi Forever and Ever. Beleza, eu achava que era o nome da música. Eu fui chutando os filmes. Eu chutei Casamento Grego, eu chutei Grease, eu chutei Mamma Mia. Caraca, o cara disparou pra tudo que é lado, né? E Bruno, qual foi sua resposta? Eu tava ouvindo a música, eu esqueci de escrever. Não acredito. Não esquece, eu só botei o nome da música. Acelera Prayer, foi eu. 10 pontos para Bruno Costa. Quarta música, vamos lá. Essa é fácil, hein, gente? She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. Éder, sua resposta? Não tenho a menor ideia. Sucesso! Luiz? Eu chuto que o nome da música seja She, e eu chutei que quem cantou foi Tony Bennett, mas tudo chutado mesmo. O filme não consegui nem chutar. 10 pontos. Bruno? She, o filme Um Lugar Chamado Notting Hill. Agora me bateu a dúvida, mas eu acho que é Elvis Costello. Exatamente. 30 pontos. Guto? Eu só acertei a música, She. O resto eu não sabia. Bacana. Agora eu quero ver, viu? Essa eu quero ver. Quinta música. Caralho, Luiz. Eu chutei uma pra cada lado pra tentar acertar alguma coisa. Vamos começar pelo Luiz, foi o melhor, vai lá. Como eu não fazia a menor ideia, eu tentei dar dois chutes bem separados. Certo. Que o filme era Senhor dos Anéis. Nossa! E a gente acabou sendo o John Williams. Não, foi. Meu Deus foi do um céu. Bom chute. Credo. Guto. Pra variar, eu não sei. Oh, meu Deus. Éder. Porra, ó. A resposta dele. Porra, miote. Ajuda, porra. Gente, essa aí é, porra, é um classicão. Vamos lá. Resposta, Bruno. Isso é do Rambo 1. It's a Long Road. Isso é o tema do filme, quase. Isso, é o tema do Rambo. Isso é o tema do Rambo. E se eu não me engano, é Jerry Goldsmith. Exatamente. 30 pontos pra você. Arrasou. Sem perder tempo, vamos para a sexta música. Ó, gente, essa aí não é possível, tá? Não é possível. Começando pelo Bruno Costa. Eu já ouvi essa música no filme do Stallone, mas não é essa que você quer. É Perfume de Mulher. O nome Poruna Cabreza. Exatamente. 20 pontos. Éder. No começo eu pensava que era da Dama e Vagabundo. É, até parecido. Que é da hora que eles vão sair. Aí eu escrevi que é algum tango. E ficou nisso. Luiz? Temos mais uma complicação aí. A música que eu acertei é Poruna Cabreza mesmo. O filme, eu coloquei True Lies. Assim que falaram que tinha outro filme, eu fui pesquisar aqui e tem uma cena de True Lies com Poruna Cabreza. Só acertou o nome do filme? É, não, o outro eu chutei mesmo. Então tá bom, 20 pontos para Luiz. E o Gutenberg? Só acertei o filme, Perfume de Mulher, o resto eu não sabia. Exatamente. 10 pontos. Carlos Gardel, que é o compositor, tá? Essa é pra todo mundo ganhar 30 pontos, tá? É mesmo, pior que é. We'll be right back. Vamos lá, Éder, começa com você. Olha, eu chutei uma cilada pra Roger Rabbit. A música chama Hey Bochuco. Tudo bem, meu texto, mas tudo bem. Acertou a música. Luiz? O filme eu chutei o Máscara. O compositor, que eu sei que mora, então vou acertar. O John Williams. Nossa. Ele vai bater nessa tecla do John Williams a noite inteira. Eu ainda vou acertar, eu tenho certeza. Bom, e a música eu chutei Pom Pam Pam. Vamos lá, Guto. Só chutei o filme, o Máscara. Certinho, Máscara. Agora o Bruno Costa. Hey, Pachuco, o Máscara. Beleza. Eu só achei mesmo quem tá tocando a música, que é a Royal Crawl Review. Vamos lá, próxima. Começando com o Luiz. O filme é 007 contra Golden Gun. A música eu não escrevi não, então deixa pra lá. 10 pontos para o Luiz. Éder? A música é He Has a Powerful Weapon. Se não me engano é O Homem da Arma de Ouro, 007. É, 10 pontos pra ele, né? Não, é, 10 pontos. Não é bem esse nome não, mas tá no caminho. Guto? Sei não. Vai lá, Bruno. Cantora. Lulu, The Man with the Golden Gun, nome da música e nome do filme. Fala o nome pro filme em português. 007 contra o Homem da Pistola de Ouro. Exatamente, 30 Caralho, pontos para 30 pontos. Bruno Costa. Próxima música. Começa você, né? Só me responde uma coisa, a última frase tá errada. Não, não li o seu, não. Eu li o do Luiz aqui, já tô rindo. Eu não sei porquê, mesmo eu te falando que era ano passado, eu escrevi Django Livre. Porra, Django Livre nem do ano passado é. Luiz. Eu acho que o filme é Her. A música eu acho que é It's a Quiet Place. O compositor, eu fiquei um pouco na dúvida, mas eu tenho quase certeza que é o John Williams. Olá, Guto. Eu sei lá. Bruno. Filme é o Her, ela, The Moon Song, cantora é Karen O. Cara, tão não viciado, acredito puta que ele tá que acertando me pariu. Tudo. Como é que pode? Então, última música. Última música para todos, para fechar esse bloco louco. Homem-Aranha. Exatamente. Luiz? Ah, eu chutei o herói errado. Fui de Batman Forever. Mas eu, por obrigação moral, eu chutei que o compositor é o John Williams. Éder? Olha, Homem-Aranha, eu coloquei que a música tema do primeiro filme. Eu fui com o nosso amigo aí e coloquei John Williams. 20 pontos. Bruno Costa? Tema principal do primeiro filme do Homem-Aranha é Danny Elfman. Exatamente. Está corretíssimo, 30 pontos. Então vamos ao resultado final. O Éder ficou com 50 pontos, o Guto ficou com 60 pontos, o Luiz ficou com 120 e o Bruno ficou com o dobro, 240. Então, parabéns, Bruno Costa e Luiz Felipe Carneiro, vocês avançam para as semifinais. Ser o Dinossauro All-Star, parte 2, para a série B do Quem Quer Ser o Dinossauro. Não é série B, né? Não é série B. Porque a galera que tava na série A foi rebaixada pra série B. A galera da série B não apareceu. Três concorrentes não apareceram. O Rubem, o Maurício e o Gilmarzinho. Eles confirmaram que estariam aqui. Mandaram um e-mail falando que estariam, mas não apareceram. Já tem mais de uma hora que a gente tá gravando e até agora nada. Então o que, que a gente fez? Rebaixamos o Gutenberg Lima dos Santos e o Éder Cardoso para a Série B. A gente tá dando uma chance para eles, hein? Eles foram os dois que perderam, ficaram com menos pontos no jogo anterior. Então eles vão disputar com o único concorrente desse jogo B, que é o Diego Oliveira, o Luigi. Isso tudo porque a gente não queria dar vitória iminente pro Luigi. Então a gente tá forçando a barra. Porque não é possível, Jesus. Então, Diego Oliveira, se apresente aí. Olá, pessoas. Eu sou o Diego Oliveira, o Luigi, do Legenda Sonora. Tamo lá, vamos lá. Bora. Tamo lá. Primeira música. But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride. Diego, já que você escreveu aí, qual a sua resposta, Diego? A música é What a Feeling, do filme Flashdance. Guto? Filme Flashdance. Caralho, como ele escreveu War of Feeling foi o melhor. O meu miotei, eu escrevi War of Feeling. War of Feeling. O Eder ficou com zero, né? Todo mundo ficou com 20. Próxima música. Eu vou chutar que a música chama Look At Me. Nada disso. Luigi? Fame, do filme Fame. Quem canta é Irene Cara. Guto? Eu conheço a versão brasileira com Sandra Sá, serve? Oh, eu acho que vale a 5 pontinhos no mínimo ainda. Vale, vale não. Esse não vale não, não vale mesmo. Então é 30 pro Luigi e nada para os demais. Terceira música. Puta merda, se ninguém souber essa música, eu vou dar um tapa em todos vocês. I'm gonna wake up. curto? Die Another Day, Madonna. Parabéns. 20 pontos. Qual é o filme? Não sei. Meu Deus. Vamos lá, Eder. Olha, eu chutei que era Yes and No da Madonna. Eu acertei que é da Madonna, hein? Da Madonna, certinho. 10 pontos pra você. Diego? Bom, é Die Another Day da Madonna e é no filme 07 Die Another Day, Um Novo Dia Pra Morrer. Exatamente, pô, Guto. Você falou o nome da música mesmo. Pô, Miotti, para de colocar 007 que eu não conheço nenhum. Surgindo das cinzas do W.O., ele vem pesando alguns poucos quilos que eu não sei quantos são. Maurício Mendes quase não participa do que quer ser um dinossauro, mas aqui está ele. Fazer o que, né, cara? Esse cara tem que trabalhar, não é só de luz do sol que se alimenta a barriga, né? Esse é o problema, né? Por pouco que eu não fiquei de fora. Não é desculpa. Mas, como ele mesmo disse, quem chora não mama. Ele aceitou estar aqui só pelo bel prazer de estar aqui, mesmo estando 153 mil pontos atrás. Como minha mãe dizia, o importante é competir. É isso que aconteceu, ouvintes. O Maurício Mendes estava de WO, mas ele apareceu por aqui e ele aceitou participar do programa nesse exato momento. Ou seja, não vão ser retirados nenhum pontos dos participantes que já estavam aqui. Vamos dar continuidade à batalha. Quarta música, 40 segundos. Maurício, você começa respondendo. Qual foi a sua resposta? Ah, eu acho que é o Kennedy. Só respondeu isso, né? Éder? Não, não vale, né? Vai nos pais, não é filme. Lógico que é, tá gravado. Guto? É o Kennedy mesmo, mas eu não sei qual é o filme, eu lembrei o nome da música agora, mas não adianta. Yasmin, responde aí pra gente qual a resposta certa de tudo. Tudo por Amor, do Kennedy, o tema de From Die Young. É o tema principal. Vamos lá, próxima música. Essa é fácil. Diego não sabe, vamos para o Éder. Predador. Maurício. Do Predador. Eu só sei o nome do compositor, porque é o nome parecido do, entre aspas, rival do Schwarzenegger, que é o sobrenome dele, é o Silvestre, o Alan Silvestre. E o nome da música é tema principal. Exatamente, é o tema principal do Predador. 30 pontos! Vamos lá, próxima música, gente, pra não enrolar. Thank you. Começando com o Maurício. É, acho que é Lendas da Paixão. É, achou totalmente errado. Olá, Diego. Bom, o que eu sei é que essa música é do John Williams e toca no Star Wars Episódio 2. Exatamente. Guto? John Williams, Star Wars, mas a música não dá pra saber. Tá, Star Wars, mas é Star Wars é o quê? Tinha que falar qual era o filme Star Wars. Então é 10 pontos. Éder? A música do John Williams, Star Wars Episódios 2, tema do Anakin e da Padmé. 30 pontinhos para o Éder. Próxima música. Esse eu quero ver. Vamos lá. Was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do. Guto? Não sei. É de nada. Maurício? I Believe I Can Fly. Exatamente. E o Diego? I Believe I Can Fly, do R. Kelly. E o filme é Space Jam. Nossa, mano, nem lembrava que tocava. Every night and day, spread my wings and fly away. I believe I can soar. Próxima música, faltam 3, tá? Essa é pra todo mundo acertar, hein? Guto. É o John Williams, do Superman 1. Eu acho que é o tema de Krypton. Quase, 20 pontos pra você. O Diego não sabe. Éder? Do John Williams eu sabia que era, por causa que eu ia chutar que era um tema de Star Wars. Mas em vez de escrever o John Williams, você escreveu Não Pera, então não vale. Mas eu sabia que era dele, pô. Todas as músicas do Star Wars são dele. É a regra escrever o que você vai falar. Maurício? Superman o filme e é o tema da Fortaleza da Solidão. Exatamente. Só faltou falar que é do John Williams, né? Penúltima música, muito conhecida, hein, gente? Muito conhecida, vamos lá. Maurício? Eu escrevi é o Bruce Springfield. Éder? Não, esquece. Eu não sei. Pula. Guto? Filme Filadélfia, música Streets of Philadelphia e o cantor é o Bruce Springsteen. Diego? Bom, é Streets of Philadelphia do Bruce Springsteen que toca em Filadélfia. Vamos lá, última música. Will you take your place with me? The time is now. boys, they will wet themselves with blood. Watch them run amok. Guto? One Day More. Maurício? One Day More dos Miseráveis e é o Jackman cantando. Não. Não é não. Éder? One Day More. A princípio eu achava que era do Planeta dos Macacos, sei lá por quê, mas é o Miseráveis. Diego? One Day More dos Miseráveis e pra mim é cantado pelo pessoal dos Miseráveis. Exatamente. É cantado por todo o elenco dos Miseráveis. My place is here, I fight with you. Ritmo de sanguinolência, nós terminamos a série B do Quem Quer Ser o Dinossauro All Stars Parte 2. E aí, como é que fica os pontos, Miotti? Éder ficou com 70 pontos. Mais do que na série A. O Maurício ficou com 100 pontos. O Guto ficou com 120. Opa, bem mais que na série A. E o Luigi ficou com 180. Se o Maurício tivesse chegado antes, eu acho que ele ganhava, hein? É isso aí, Maurício. Você tentou, se tivesse sido um pouco pontual, teria conseguido. Só o Gutenberg Lima, parabéns, se redimiu da rodada passada. E o Diego Luigi Oliveira avançam para as semifinais. Então é isso, ouvintes. A gente se vê nas semifinais já já. Você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar a Miotti fazer as coisas. Acesse aí patreon.com/JurassicCast, Cine, seja um dos nossos patrões. E voltamos para o bloco de semifinais do Quem Quer Ser um Dinossauro All Stars, parte 2. Quem compõe essa mesa de semifinalistas guerreiros, violentos, fortes e nerds que estão aqui? Bruno Costa, Diego Oliveira, Luigi, Gutenberg e o Luiz Felipe. Como vai funcionar as semifinais do Quem Quer Ser um Dinossauro? Nós temos 10 sinopses de filmes aqui. Vamos falar só 5. Pode ser que chegue 3 empatados no final. Então a gente vai falar a sinopse e vai fazer do mesmo jeito da trilha sonora. Vai responder pra mim no chat. Vai ter 5 segundos para responder, depois que eu falar a sinopse toda. Então, quem acertar o filme da sinopse que a gente vai dizer, ganha quantos pontos, Miotti? Vai ganhar 20 pontos. E vou dar um extra aqui. Se acertar o nome do diretor, ganha mais 10. O John Williams já dirigiu algum filme? Seguindo a primeira sinopse para todos, respondam por favor no chat para o Miotti. Em Chicago, um adolescente aproveita que seus pais viajaram e telefona para um callgirl. Ele acaba se envolvendo com ela e usa sua casa para que várias colegas de trabalho dela recebam seus clientes, sendo que recebe dinheiro por ser a sua casa. Mas nem tudo ocorre como planejara. Que filme é esse? Tô fora, não vou arriscar, não. Diego? Não sei. Guto, qual foi a sua resposta? O gigolô americano? Luiz, qual foi a sua resposta? É em Chicago, coloquei curtindo a vida doidado. Ninguém quis arriscar, porque é um negócio arriscado. Ah, que pariu! Pai tem seu filho sequestrado e levado para muito longe e ele, então, entra em uma busca frenética para resgatá-lo. E para isso tem a ajuda de uma mulher com sérios problemas mentais. Que filme é esse? Luiz? Não. Bruno, sua resposta. Procurando Nemo. Diego? Procurando Nemo, eu coloquei também. E Gutenberg? Procurando Nemo. Só que o Bruno botou também o nome de diretor, né? John Lasseter. Andrew Stanton e Lee Ulrich. Então 20 pontos só. Um grupo de amigos que decide organizar a festa de aniversário mais épica da história, sendo filmada pela perspectiva das câmeras digitais de cada um. O objetivo dos jovens organizadores da festa era ser reconhecido e conquistar muito sucesso e fama na escola onde estudam. O reconhecimento vai muito além, visto que no final sai tudo do controle. Diego, sua resposta. Bom, o filme é Projeto X e é dirigido pelo Nima Zorizade. Guto. Eu acho que o filme é Poder Sem Limites. Luiz. Projeto X também. Então, o filme é Projeto X. Professor de tênis conhece Tom e sua irmã Chloe, com quem inicia um relacionamento. Entretanto, pouco antes, se apaixona por Nola, namorado de Tom, com a qual mantém um relacionamento paralelo. Interessado na fortuna da família de Chloe, Jonathan precisa se livrar de Nola, que fica grávida. Que filme é esse? Match Point. Guto não sabe, Diego falou Match Point também, e o Luiz Match Point. Todos 20 pontos. É um diretor tão fácil que ninguém escreveu o diretor, né? Woody Allen. Woody Allen. Pois é, agora já é, ninguém escreveu. Durante o dia, um misterioso motorista trabalha como mecânico e dublê automobilista de filmes de Hollywood. À noite, ele se dedica como piloto de fuga para bandidos e mafiosos. Acaba se envolvendo com sua vizinha e seu filho, até que o marido dela sai da prisão. Todos são envolvidos em um crime que pode colocar suas vidas em risco. Que filme é esse? Guto não sabe. Bruno Costa. Drive. Luiz. Drive também. Eu tinha colocado Driver, eu mandei o menos R antes dele responder. Diego? É Drive. Só que o Bruno também colocou o diretor. Que é o... Nicholas Winding Refn. Finalizamos as 5 perguntas, os 5 sinopses. Todo mundo acertou, todo mundo errou. Quanto é o placar? Guto ficou com 10 pontos. Luiz ficou com 60, o Bruno ficou com 70 e o Luigi ficou com 80. Então passaram para a final Bruno Costa e o Diego Luigi. Guto, mas pelo menos você é melhor do que o Éder. Diego, Bruno, peguem os dois na minha mão agora. Sigam diante dessa porta linda de ouro que vocês estão nas finais do Quem Quer Ser o Dinossauro All Stars Parte 2. Internet, você já viu o ensaio sensual fotográfico lá no site do Jurassicast, com as camisetas e produtos do Jurassicast? Então clica lá e acesse o site www.jurassicast.com.br e veja os nossos produtos sensuais e transudos. Estamos de volta, queridos ouvintes. Acabar isso, né? Vamos logo decidir quem será o último, o sobrevivente. Quem são os nossos concorrentes miote dessa batalha de titãs? Então, como já previsível, né? Já foi previsto desde o começo do programa. Desde a gente começar a fazer o Quem Quer Ser o Dinossauro, o Diego Luiz de Oliveira está na final. Não, os caras ficam inventando, jogando pra cima de mim, assim. Aí, na final, não sei se vai ser tudo isso, não. Vamos tentar, vamos ver qualquer coisa. E o outro concorrente é o nosso querido Bruno Costa. O azarão, né? Cavalo paraguaio. Só não posso parar de correr agora. Com certeza. Porque Deus sabe o quanto eu tentei deixar o Luiz de fora dessa final. Deus sabe o quanto eu rezei pra ele não chegar nessa final, né? Então vamos lá para Jurassic All Stars, o programa mais imparcial da podosfera brasileira. O que pega na final é que todas as perguntas são sobre o Jurassic. E a resposta tem que ser que nem nos outros programas, diretamente pro chat pra mim. Primeira pergunta para os dois concorrentes. Quantos episódios tivemos sobre Doctor Who? Diego respondeu 2 episódios. O Bruno Costa respondeu 3 episódios. O Bruno Costa leva essa rodada. Bruno Costa está com 30 pontos. Quais desses filmes tiveram programa sobre o terceiro filme da trilogia? O Senhor dos Anéis, De Volta para o Futuro, Star Wars, O Poderoso Chefão, Alien, Rock e Homem-Aranha. Música. Luigi falou que os filmes que a gente falou sobre o terceiro filme da trilogia são O Senhor dos Anéis, De Volta para o Futuro, Rock, Star Wars e Alien. Bruno Costa falou De Volta para o Futuro, Senhor dos Anéis, Rock, Star Wars e acrescentou aqui um que eu não perguntei. Ele acrescentou o Indiana Jones, mas tudo bem. E aí, Yasmin? E aí, nenhum dos dois. Nenhum dos dois acertaram. Porque não teve nem Alien e também não teve De Volta para o Futuro. Vamos lá, a próxima pergunta. Quais os episódios do Elo Perdido o Coruja participou? Bruno Costa respondeu que foi o melhor de 100 parte 2. Luigi respondeu episódio 7 e episódio 42. Yasmin, qual a resposta certa? Os episódios do Elo Perdido que o Coruja participou são Os Homens de Pelo e Especial dos Namorados e a Testadora de Unos. Esse é fácil, hein? Quais episódios foram homenagens a personalidades? Diego respondeu Robin Williams, que é o Bom Dia Vietnã, e o episódio sobre o Lucas Amura. Bruno Costa respondeu a mesma coisa. Yasmin? Todos os dois esqueceram do Tim Maia. Puta que pariu! Quais episódios foram baseados em quadrinhos? O Diego respondeu Cavaleiro das Trevas, do Batman, e o Demolidor. O Bruno Costa respondeu Cavaleiro das Trevas também, e Entre a Foice e o Martelo. Yasmin, qual a resposta certa? O Cavaleiro das Trevas e Entre a Foice e o Martelo. Puta que pariu! Gente, sabe quem não ganhou? Aconteceu coisa inédita na porra da internet brasileira. Eu acho que nós estamos abrindo uma ruptura temporal no tempo. Agora eu sei como é que é vencer um titã. E o maior, o melhor, o mais bonito, o grande vencedor, o creme de la creme, o All Star Definity, o Highlander, é o... Bruno Costa. Uma vitória esmagadora sobre Luigi. O que você tem a falar sobre a sua vitória? O Leonardo sabe quanto eu me divirto participando com vocês aqui da... Quando eu me diverti participando do que é seu dinossauro. Tô feliz. Derrubei um titã. Para com já isso. Já posso botar isso no meu currículo. Venci o Diego Oliveira numa disputa e ganhei o prêmio. E muito obrigado. E por falar no prêmio, né? Você ganhou o Blu-ray do Senhor dos Anéis. É, vamos falar disso. O Blu-ray do Senhor dos Anéis, que tá contigo e que pertencia ao Lucas, querido e saudoso Lucas Amura, bicho, faz o seguinte, fica com ele. O Lucas era muito mais teu amigo do que mim. Isso deve significar muito mais pra você. Pra mim, beleza, é um presente, é um prêmio pela conquista, mas pra você é uma lembrança que vai estar ali na tua prateleira sempre do Lucas. Eu sei que quando a gente perde um amigo como tu perdeu o Lucas, é brabo, a gente sente muito, entendeu? Eu não ia me sentir bem sabendo que é uma parada que é tão importante pra você. Beleza. Então tá certo. Eu também não me sentiria à vontade, aliás... Além do que, eu vou admitir a pobreza, não tenho Blu-ray em casa. Ah, eu também não tenho Blu-ray em casa, isso é outro detalhe, mas tipo, mesmo se fosse pra mim, não ia rolar, sabe? É um negócio, acho que até legal lembrar, assim, que a gente tava acompanhando quando tudo aconteceu, ele vai estar sempre na nossa memória e nos nossos ouvidos também. Às vezes eu reescuto aqui os programas da gente, né? E é muita coisa que ele participou, que a gente até esquece. Sim, muita, sim. Muita. E é foda, é complicado mesmo. Muito lindo, todo mundo muito altruísta, mas e aí? O vencedor vai ficar sem prêmio? Não, não vai ficar sem prêmio porque a gente já tinha alguns prêmios aqui engatilhados, né? Um é esse alien que está aí no post pra vocês verem. Um alien que a Taverna do Ogro está dando. E o outro vai ser uma camisa fiction. E Luigi, como ficou em segundo, vamos dar também a camisa pra ele, ou Yasmin? É lógico. Alguém já viu o perdedor sair de mãos vazias do que já se lançar? Então é isso, queridos internéticos. Chegamos até aqui depois de uma longa jornada. Várias pessoas pereceram pelo caminho. Estou olhando para trás agora para os corpos dos participantes que não chegaram até aqui. Mas é isso, fechamos assim a primeira edição do Quem Quer Ser um Dinossauro All Stars. Vamos todos agora para a segunda temporada desse programa que faz tanta gente feliz e premiada.